4, 2, veramente. de essere sordo. Controle, muito boa noite, passarei 2031, decolou no perfil da Momo, restrito 3000. O 1800 está presente com a Momo, direto 2031. Gente, sem exceções para o 1800. Salvador, Chanel 6201, boa. Chanel 6201. obrigado, até já. Muito boa noite, 35209. Seja já saída rápida. Uma possibilidade é presente, corramos à direita, vá direto à árvore, senhora. Direita à 03. Salvador 3897, passing 1305, dial departure. Zero. You can fight heading to dial position 3897. 208, obrigado, até logo. Controle Salvador, eu acho que é 6259. Chega. Copiou, que está negado a posição Leda para manter a saída. Controle Salvador, voo 16425. Zero da El, 645. Astronaut. Boa noite, boa 869.